Salvador, bom dia. O Gol 1961. Livre ascensão, 360, Gol 1961. O Gol 1961. Beleza, obrigado. 9 decolado São Bruno na sua escuta. Oi, boa noite, Estação 360, Bono 229. Alfa 2 1.